pronto pra missão. Cada indivíduo que vem aqui pra terra tem uma missão pra se cumprir. Ninguém vem em vão, convicção. Deus também programou nossa missão de resgatar a autoestima dos irmãos. Pronto pra missão, na intenção de resgatar a autoestima dos irmãos. Aqui é convicção, na raça, na humildade, Deus no coração. Pronto pra missão, na intenção de resgatar a autoestima dos irmãos. Aqui é convicção, na raça, na humildade, Deus no coração.